Silêncio que eu vou falar, são coisas que você vê que é difícil de acreditar. Homens bebendo e mulheres se prostituindo, muitas crianças crescendo pra poder roubar. E te digo mais, são coisas ruins. Como aqui eu vou encontrar a paz assim? A paz que muita gente ora e pede a Deus pra nos ajudar. São mais de jovens que perguntam onde meu filho está, se drogando, namorando, se metendo em confusão. Peça a Deus ajude meus irmãos, te digo então, mas que situação? Diga quantos irmãos estão na prisão, dentro de uma cela que só cabem 40 pessoas, tem mais de 100. Será que estão numa boa sendo tratados como animais? E tem muito mais, e cadê a paz? Eu sei que amanhã você vai pensar em gatilhar. Bum, bum, preste atenção, meu irmão. Olhe, meu irmão, o que você fez? Deu brecha pro diabo outra vez. Outra vez. Cadê sua fé? Perdeu sua fé. Você não acredita em Deus? Deus, fique de pé, não vá desistir. Jesus ainda olha por ti. Deus me deu o dom da rima pra salvar mais um dos black. Acabar com essa estiga e detonar logo seu back. Não ser marionete, fumou ali, ficou zum zum. Rapidinho, sem demora, espera a bala de dum dum. Vai ser mais um, só completando o jogo do diabo. Fumando esse black todo, você está sendo escravizado. Está sendo esmagado, está sendo detonado. Entregue-se a Jesus e jamais será escravo. Alicerçado nele, pois agora sou cristão. Tô de pé, pode crer, ex-master G. Na Bíblia eu leio que eu nunca vou morrer. Muito tempo fiquei longe, arrependido, voltei logo. Retornei para o pai, não aguentava mais. Só viver pinado, tipo afastado. Eu te aceito, eu te quero, Jesus Cristo, oh. Me dê nova vida, nova vida. G-U-T-O das Tevas, tá?